Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois voltam as sessões de áudio ou hipnose à Sintonia de Radar. Vão ser 60 minutos de temas sem palavras. Na primeira meia hora contam com a apresentação e realização de Ricardo Mariano. Na segunda e última metade vem o Ricardo Carvalho. Os primeiros 30 minutos vão ser constituídos por dois temas. O primeiro pertence a Greg Haines, um músico britânico que viveu muitos anos em Berlim, conviveu com excelentíssimos músicos, para o último Digressions convidou para a mistura e masterização do disco Nils Fram, um pianista e produtor que passamos muitas vezes por aqui. Greg Haines trabalhou este disco com um conjunto de estudantes de música clássica. Algumas peças resultaram desse laboratório. Tudo junto para soar maravilhosamente em Digressions, abrimos esta sessão do Entrance com Nueble Pueblo para Greg Haines. Boa noite, bem-vindos. música neoclássica a ser sublinhada nestes primeiros minutos do Em Transe. Primeiro, Greg Gaines, destaque para Nueve Pueblo, um dos temas que constitui Digressions, e seguimos com I've Lost. Este projeto de Bobby Jones, em 2010, lançou Dissociative Fugues, um disco que contém apenas duas faixas longas, muito intensas, a explorar a música eletroacústica e também, podemos dizer, a integrar-se perfeitamente na designação do género neoclássico. O último tema destes primeiros 30 minutos do Em Transe chama-se Absence e pertence a I've Lost.

segunda parte desta emissão de Em Transe, com o último Trans Love Energies dos Death in Vegas. Espaço aqui para Silver Time Machine. Seguimos agora com os Pink Playground, eles que seguem na boa tradição do noise pop, na linha dos My Bloody Valentine ou Jesus and Mary Chain. O tema esse chama-se Ten. Thank you. Segunda parte da emissão de Em Transe com os Death in Vegas, ainda Pink Playground. Depois, o trabalho dos Black to Come, um trabalho que serve como banda sonora do filme do realizador Ho Tzu-Nien, filme intitulado Earth. As vocalizações aqui a cargo de Vindicatrix, cuja sonoridade também remete naturalmente para Scott Walker ou Anthony Haggerty, por exemplo. Vamos terminar esta emissão de Em Transe com Rytan, um trio de Brooklyn, ligado à experimentação, improvisação e psicadelismo. O tema chama-se Stone Colored. O álbum homónimo é uma edição da Thrill Jockey. Gostaria apenas de referir, e penso que o Ricardo Mariano segue-me neste pensamento, que esta emissão de Em Transe é dedicada à memória de José Braga. Voltamos então para a semana para mais uma emissão de Em Transe, a partir da 1 da manhã de terça-feira, aqui na Radar. Muito boa noite. Thank you.